entrando no ar, Cadeia Sem Censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborguete. Muito boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu Paraná. Boa tarde, Brasil e mais de 50 países do mundo. Fusão FM, Rádio Notícia, Rádio Credibilidade, Rádio Cidadania, Rádio Justiça Social. Eu queria, na abertura desse programa, em nome da T4M Treinamentos e Consultorias em Automação Industrial e Tradução de Artigos e Manuais Técnicos. Eu quero até agradecer o empresário Paulo Roberto Teixeira, que patrocinou durante 3 meses, mas não vai patrocinar mais. Mas assim mesmo, eu agradeço o carinho e o respeito que teve por mim, pelo Ricardo Alexandre, pela Fusão FM. Quero agradecer também a empresária Edneia Alves Mota. A T4M é uma empresa em treinamentos e consultorias, principalmente nessa época. Você sabe que hoje de manhã já começou a pipocar uma cagada geral no mundo da economia, na Europa, nos Estados Unidos. Eu não sei como é que está a bolsa aí, porque eu não entendo piscirica nenhuma de bolsa. Não sei como é que está o dólar, eu sei que o dólar já está quase a 2,40, entendeu? Então, qualquer empresa que esteja passando por problemas precisa de consultorias. E a T4M é a maior do Paraná, sobre a responsabilidade do Paulo Roberto Teixeira, da Edneuza Alves Mota. O e-mail é t4m@uol.com.br, o telefone Curitiba Paraná 41-3249-4542. Em Santos, nós temos também o Grupo Empresarial Augusto Pereira, que trabalha com automação e consultorias e tradução de artigos e manuais técnicos do meu querido Sérgio Pereira, ok? Eu queria só fazer uma explicação que eu fiz ontem. Mas ontem deu um problema aqui, botaram um burro, um cavalo para trabalhar aqui que não entende merda nenhuma de rádio, e deu um problema aqui. Eu recebi no meu e-mail, eu mudei o e-mail, não é mais Alborguetil, não adianta mandar, mudei o e-mail. Nós cancelamos a televisão na internet, eu e o Ricardo Alexandre, porque fazer televisão na internet é muito complicado, porque não tem intervalo comercial gravado, não tem matérias de rua, né, Ricardo? Vamos comentar, não tem matérias de rua. Se tivesse matérias de rua para a gente comentar, trazer matérias policiais, os porões das delegacias de polícia, o asfalto negro de violência, então seria diferente. Então nós achamos ficar aqui os dois, que nem tonto, falando uma hora, se tornando repetitivo, cansativo, já estava demais. Então nós achamos por bem, e o grupo do menino aí, o Leonardo Henrique, resolveu criar a FusãoFM.com, que está com uma página maravilhosa, lindíssima, com Cadeia Sem Censura, e eu vou ficar aqui até o dia que apareça uma televisão e o HF, uma televisão aberta ou fechada, etc. Mas enquanto não aparecer, eu vou continuar fazendo rádio na internet, ok? Então essa é a explicação. E sobre a Barra da Tijuca, que eu pedi ontem, queria saber se a Barra da Tijuca é na Zona Sul ou na Zona Norte. Já recebi as informações do maior iogurte da internet mundial, que são meus amigos, gente que presta, uma juventude maravilhosa. Não é só jovens, tem aí idosos, idade master, tem uma série de pessoas. Então, muito obrigado. O caso do Dudu Nobre. Eu fiquei puto da minha cara. Eu sou contra o racismo. Sou contra tudo. Eu não me importo se você é homossexual, heterossexual, bissexual, quadruplo sexual, tetruplo sexual, bunda sexual, pênis sexual. Eu não me importo. Eu acho que cada um tem o direito de ser o que quer. Entendeu? Agora, eu sou contra o racismo que aconteceu com o Dudu Nobre, a sua senhora, um casal de amigos, nessa empresa americana, a American Airlines, tá? Na volta dos Estados Unidos, na chegada ao Rio de Janeiro, barbarizaram o Dudu Nobre, a sua esposa, os filhos e o amigo do casal. E hoje eu recebi a informação que os funcionários que fizeram essa barbárie com o meu querido Dudu Nobre, já que nós estamos a semana da raça negra, né? Como é que tem um outro nome? Consciência racial. Da consciência negra. Então, eu quero parabenizar, que não tem negro americano, aquele presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele não é negro, ele é americano. Não tem negro brasileiro, tem brasileiro, mas tem aí a consciência negra. Então, eu, como sou amigo de vários negros que prestam, que tem vergonha na cara, como vários brancos, como tem negros que não prestam, tem brancos pior ainda. Mas eu defendo a raça negra, porque quem me deu de. Quem me alimentou quando eu era criança foi uma negra, a tia Matilde. Então eu quero. Fiquei sabendo que os funcionários da American Airlines vão ser processados e podem pegar alguns anos de cadeia. Espero, que eu já tô com o saco na garganta de ver cascata e de ver balela. Eu quero que alguma coisa aconteça, tá? E quero lhe proibir com aquelas piadas que o senhor me contou do Barack Obama lá no Costelão, Curitiba. Próxima vez, você pode ser maior do que eu, você pode ter 3 culhão, eu só tenho 2, você pode me dar uma porrada, mas eu te dou um tiro na tua cara. O senhor está falando, tá? Isso para quem? Para você, senhor Ricardo Alexandre. Só para saber. Tipo de brincadeira que não se faz com o cara, tá? Mas eu sei que é brincadeira. Uma coisa que me chamou a atenção. Ricardo, a polícia prendeu duas pessoas e apreendeu 800 gramas de crack. Essa é uma merda que não vai acabar. Eu acho que o dependente de drogas, aquele menino da Rede Globo, não tenho nada contra ele. Como é que chama ele? Esse artista da Rede Globo que saiu da novela da China? Fábio Assunção. Fábio Assunção. Você é um cavalo, você é um burro, né? Não serve pra nada. Você não entende nada, não entende merda nenhuma, nem de rádio você não entende. O Fábio Assunção, ele foi internado ontem, e não é em Miami, ele foi internado em São Paulo, longe da família, vai ficar 1 ano internado. E o Casagrande está fazendo terapia, vai indo 1 vez por semana, etc. Porque isso é uma merda, drogas é uma merda e acabou. Drogas é uma merda. Não adianta, você tem que internar. Faz a lista aí pra mim. Você tem que internar, tá? Pra salvar a vida. Porque o cara, além de perder a vergonha na cara, tornar-se um mentiroso, virar um ladrão dentro de casa, um marginal dentro de casa. Então você tem que internar o cara. Eu sou radical. Então ele está internado. Eu peço a Deus, a Cristo, a Nossa Senhora Aparecida, ao meu arcanjo Miguel, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a todas as entidades espirituais que ajudem todos os dependentes de drogas que estão internados. Dependente tem que ficar internado. Você dá uma oportunidade, não deu certo? Meta numa clínica. Lugar de dependente de drogas, de xarope, de chupeta, de ladrão, que rouba o que tem dentro de casa, é numa clínica, tá? Pode, tem clínicas especializadas. Eu descobri uma agora, em Porto Alegre, que tem 4 ex-policiais militares aposentados que vêm buscar. E não tem, são guarda-roupa, não machucam nada. Vai na marra, acabou, e lá é dentro de uma cela. Lá é dentro de uma cela, acabou. Eu quero para agora, o traficante, Ricardo, tem que mandar matar o filho da puta e cobrar a bala da família. Eu sou dessa opinião. Traficante bom é traficante morto. Quem tem que viver é a polícia militar, a polícia civil, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, desembargadores, juízes, a nossa espartana Polícia Federal, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Quem tem que viver são as famílias. Traficante tem que mandar matar e cobrar a bala da família, ok? E mudar também as leis, né, Warren? Eu acho não. Que, é claro que, eu vi uma matéria dias atrás, num canal americano de televisão, e nos Estados Unidos eles já estão pensando em fazer o seguinte. Claro que o Brasil não tem condições para isso. Nós temos as nossas cadeias superlotadas, não temos onde colocar os nossos presos. Imagine fazer um projeto como esse. Mas nos Estados Unidos, o que é que eles vão fazer, Borghetti? O traficante nos Estados Unidos, na maioria das vezes, ele é condenado à morte. Na maioria das vezes é condenado à morte o traficante, principalmente quando já é residente. E os viciados agora nos Estados Unidos vão ser tratados com rigor na lei de antitóxicos dos Estados Unidos. Então o que é que vai acontecer? Eles vão construir um presídio próprio para viciados. O viciado foi preso portando entorpecentes ou fazendo uso daquele entorpecente, ele vai ser conduzido a esse presídio e vai ser aplicada a lei. A pena, 1 ano de cadeia, 8 meses, tá, 10 anos. Para fazer um tratamento. Justamente. E ele vai permanecer preso, ele vai ser tratado como um preso. O diferencial é que ele vai passar por psicólogos, tratamentos psicológicos, médicos, desintoxicação, psiquiatras, aquela coisa arada toda. Eu acho que no Brasil, o viciado também deveria ser colocado atrás das grades. Lamentavelmente, deveria ser preso, não tem. Mas com um tratamento. Mas, como eu já disse, nós não temos condições para isso, é eu claro. Eu vou te dizer, sabe por que eu não tenho antes de você dar a notícia? O delegado Protógenes, ele... Veja bem... Ele acusou ontem o ministro da Agricultura, esse delegado, ou ele come merda, ou rasga a nota de 50, ou ele vai acabar morrendo. E ele está sendo acusado de ser o homem dos grampos, principalmente de ter grampeado, que eu acho uma putaria, uma sacanagem, um desrespeito, de ter gambiado o presidente do Supremo Tribunal Federal, uma pessoa que eu admiro e que eu respeito, que eu aprendi a admirar, que é o ministro Gilmar Mendes. O delegado da Operação Satyagraha diz que o ministro pagou um laranja aqui no Paraná, um paraguaio, que foi detido com 5 milhões. Primeiro, delegado, o senhor é mentiroso. E o que aconteceu foi o seguinte: o delegado da Polícia Federal, o Protógenes Queiroz, que comandou a Operação Satyagraha, do bandido, como ele diz, do marginal, do canalha, o banqueiro lá do Daniel Dantas, ele disse ontem que a corrupção está instalada. Olha bem, Luiz Inácio, o delegado Protógenes Queiroz diz que a corrupção está em todos os poderes do governo do PT. Luiz Inácio! Ô Liz! Lizinho! O Protógenes, delegado da Polícia Federal, ele diz que a corrupção está dentro de todos os poderes do seu governo. E a filha do Tarso Genro foi mais além. Ela diz que está no Senado, na Câmara Federal, no Poder Judiciário, no Ministério Público, em tudo quanto é lugar. Então tem que provar, tem que provar. E ele acusou, mas ele diz que existem homens corretos. Não adianta você jogar merda no ventilador e depois dizer, não, mas tem gente que presta. É lógico que tem. Ele fez acusações contra uma pessoa que eu conheço, porra. Uma pessoa séria, idônea, que eu tenho amizade pela sua esposa. Não tenho amizade com o filho dele, que é deputado, mas tenho amizade com o pai. Dobrei com ele várias campanhas, ganhamos. Então ele fez uma acusação contra o ministro da Agricultura, o paranaense Reinaldo Stefanes, durante uma palestra lá em Porto Alegre, nesse final de semana. Ele acusou o ministro da Agricultura do governo Lula, aqui no Paraná, de ter pago uma fiança de 500 mil estipulada para a libertação de um laranja paraguaio de nome Nunes Sousa, detido com uma mala com 5 milhões que seriam depositados numa conta CC5 em Foz do Iguaçu. Mentira, oeste do Paraná. A CC5 eram contas bancárias nas quais depósitos em reais eram convertidos em dólares e depois transferidos para paraísos fiscais. Na época em que o caso teria ocorrido, o ministro Stefanes era presidente do Banestado, vendido posteriormente pelo governo paranaense para o Itaú. O delegado Protógenes também afirmou que a evasão de divisas através da CC5 ultrapassou a cifra de 10 bilhões e 500 milhões entre 2000 e 2008. Segundo ele, esse dinheiro teria origem no contrabando e no tráfico de drogas. Dos valores também vem de recursos públicos do governo federal. O esquema de evasão de divisas por meio da CC5 foi investigado inclusive por uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional e não deu em nada. O ministro Reinaldo Stefanes, por meio de sua assessoria, disse que esse delegado tem que ir para a cadeia. Alô, Protógenes, o ministro Reinaldo Stefanes disse que você tem que ir para a cadeia, que você é xarope, entendeu? E disse que você desconhece essa investigação, tudo é mentira. Na realidade, existia o Banestado em Cidade de Leste e existia o Banestado em Foz do Iguaçu. E o funcionário paraguaio do Banestado trazia recursos para o Banestado em Foz do Iguaçu. Aqueles que depositavam, paraguaios que depositavam em Foz do Iguaçu, Ricardo, levavam com um motoboy para Foz, para Cidade Leste. E o que aconteceu? Numa vinda desse rapaz, o Nunes Sousa, vinha vindo com os malotes para, indo para, saiu de Foz do Iguaçu, levando cheques, levando documentos, e a polícia parou e prendeu o cara. Mas não tinha 5 milhões, não tinha dinheiro porra nenhuma, não tinha nada. Cara, você nem delegado não é aqui. Você não sabe de nada o que aconteceu aqui. E o que aconteceu? O rapaz foi preso, aí a polícia se desculpou, foi pago uma fiança, não foi 500 mil de reais, foi uma importância insignificativa, e o rapaz foi liberado. E agora o delegado Protógenes quer acusar o Reinaldo Stefanes, que é uma pessoa ilibada, decente, de caráter, de ser bandido. Então, em 2003, a CPI do Banestado foi instalada no Congresso para apurar denúncias da Polícia Federal sobre evasão de divisas do Brasil em 96 e 98. A CPI, inclusive nessa CPI aqui, foi levantado o nome de um apresentador de televisão. A CPI foi encerrada em dezembro de 2004. Em seu relatório final, pediu indiciamento de 91 pessoas acusadas de envolvimento no esquema de desvio de verbas. Em agosto de 2003, a força-tarefa montada pelo Ministério Público Federal para investigar as contas CC5 fez as primeiras denúncias. O trabalho foi encerrado em novembro de 2007. Foram apresentadas 684 denúncias e a justiça mandou prender 97 pessoas. E o ministro Reinaldo Stefanes não aparece em nenhum momento nessa CPI, senhor delegado Protógenes. Eu não lhe conheço, lhe respeito, entendeu? Sei lá, o senhor para mim diz que a corrupção está em todo o governo do PT, está no Palácio, está no Congresso, está na Câmara Federal, está no Ministério da Justiça, está no Supremo, está no Superior Tribunal, está em tudo quanto é lugar. O senhor tem que provar. O senhor tem que provar. O senhor tem que reunir a imprensa nacional. E a imprensa nacional te dá uma hora de televisão. Eu vou transmitir aqui pelo meu programa. Dá para transmitir, não dá? Põe a Globo News aí, transmite. Aí a outra qualquer, aí a Band News, a gente transmite. E o senhor fala, olha, quem é ladrão no governo Lula? É aquele. O senhor grampeou todo mundo. O senhor grampeou a Dilma Rousseff, o senhor grampeou o Demóstenes, o senhor grampeou 47 deputados senadores, o senhor grampeou. Então o senhor tem que falar a verdade, entendeu? Agora, o senhor denunciou também que a Federação das Indústrias de São Paulo é corrupta e que montou um caixa preto com 17 milhões para comprar deputados federais em Brasília. Pô, o senhor só pode comer merda e rasgar nota de 50, eu não acredito num negócio desse. O senhor tem que ter provas para falar um negócio desse. Segundo o assessor da Fiesp, o Ricardo Viveiros, disse que o senhor é mentiroso e que o senhor também tem que estar na cadeia. Entendeu? Protógenes Queiroz disse ainda que a sua vocação policial vai continuar. Eu não sei, não. Ele disse que se tiver que prender o presidente Lula, ele vai meter o presidente Luiz Inácio na cadeia. Então o cara está falando aí coisas que eu vou te contar, Ricardo. É uma barbárie. Não estou aqui agredindo ninguém, mas o cara, ele está falando coisas. Ele diz que todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto, todo mundo não presta, que quem presta é ele. Agora, segundo as informações que eu tenho, segundo as informações que eu estou recebendo aqui, o senhor grampeou o telefone de todo mundo no Supremo. E o Supremo quer o senhor na cadeia. E o ministro Tarso Genro diz que o senhor não vai escapar dessa, tá? Eu quero agradecer o Paulo, o Marrone, o Papai Noel, o Negão, o Serginho de Belo Horizonte, o tio Fabiano, o Sérgio Pereira, o Cadu e a Lari, o Vitor, o Ainem, o Ricardo, o Jax, o Marcos Euclides, o Alan. Quantas mil pessoas tem? 2 mil? 3 mil? Tá. Então, só isso? Não, pra mim não serve. Tinha que ter pelo menos uns 600, 700 comentários. Tá, eu quero agradecer o Ted, o delegado Protógenes Alborguedes. Serviu a Polícia Federal na cidade de Foz do Iguaçu. Ah, é? Eu não sabia, não, cara. Eu não sabia, não. Então, tá dado o recado aí. Tá? Agora, como é que saiu a CPI? Como é que não meteram o ministro na cadeia? Ministro Reinaldo Stefano, o TED. Isso que eu não entendo. Pra você falar, você tem que ter provas, porque papel aceita tudo, cara. O cara vai lá e denuncia você, TED. O TED é ladrão. O TED é traficante de drogas. Papel aceita tudo. Provar é que são elas, TED. Tem que provar, porra. Eu não sou otário. Ninguém é otário, porra. Chega, porra. Ninguém aqui é otário. Eu tenho mais uma coisa aqui para falar, antes de chamar o Ricardo Alexandre. Ontem o pau quebrou em Curitiba. Ontem o pau quebrou aqui em Curitiba. O deputado Fábio Camargo, do PTB, que perdeu a eleição, isso não é desmérito, fez 5 mil votos, isso não é desmérito, estava sozinho, para ganhar do Beto Richa. Nem o PT, não ganha eleição no Paraná, nem aqui, nem no inferno, tá? O deputado Fábio Camargo tentou criar a CPI dos grampos ilegais no Paraná. E a Assembleia não quis, não concordou. Conseguiu as 18 assinaturas, mas ninguém quis criar a CPI. E ontem, o deputado Fábio Camargo disse que está sofrendo ameaça de um juiz aqui em Curitiba. Fábio Camargo chamou o juiz Pedro Corati de marginal e criminoso. Jovem marginal e moleque criminoso, porque ele teria liberado escutas sem indícios de crimes. O deputado estadual Fábio Camargo denunciou ontem na Assembleia que vem sofrendo ameaças do titular da Central de Inquéritos do Paraná, o meritíssimo juiz Dr. Pedro Corati, desde que começou a defender a instalação de uma comissão especial de investigação para apurar as autorizações judiciais de grampos telefônicos do Paraná. Durante o discurso, o parlamentar, isso aí eu não concordo, viu, Fábio? O homem é um juiz de direito. Eu não acredito que esse juiz ia ter a me ameaçar. Pode ser que alguém esteja usando o nome dele para te ameaçar. Por que que esse juiz ia te ameaçar? Entendeu? Agora você tem as suas razões e a Associação dos Magistrados vai te processar. Vai querer que até caçar o teu mandato. Vai dar cagada. Durante o discurso, o Fábio Camargo chamou o doutor Pedro Corati de jovem marginal e moleque criminoso, porque o juiz Corati estaria liberando escutas telefônicas sem indícios de suspeitas criminais envolvendo os grampeados ou ainda sem abertura de inquérito policial, como estabelece a lei. O tom de ataques foi tão elevado que o líder do governo, o meu amigo Luiz Cláudio Romanelli, pediu a retirada dos xingamentos das notas taquigráficas da sessão. Agora é tarde. O ataque de fúria do deputado Fábio Camargo ocorre no momento em que a criação da CPI empacou na Assembleia. Os partidos não se mostram interessados em participar da comissão e não indicaram os 11 membros. O início do recesso parlamentar, que começa agora no final do mês, também esfriou as articulações. A comissão foi proposta em outubro, depois que a Gazeta do Povo, do grupo empresarial Francisco Cunha Pereira, mostrou como funciona o esquema de grampos no Paraná. A matéria da Gazeta do Povo mostrou que a polícia paranaense recebeu autorização do juiz Dr. Pedro Corati para monitorar, através da liberação de senhas das operadoras de telefonia, qualquer telefone do Brasil, durante 24 horas por dia, no período de até um ano. Entre as liberações, algumas foram assinadas pelo Dr. Pedro Corati. A prática usada para ajudar a polícia a desvendar crimes é considerada perigosa por fontes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, porque pode abrir brechas para o grampo ilegal. Para o deputado Fábio Camargo, o juiz Corati estaria autorizando interceptações telefônicas inconsistentes, mas não soube informar quantas pessoas foram grampeadas, por quanto tempo e a razão das escutas. As críticas ao juiz, na avaliação de Fábio Camargo, teriam motivado as supostas ameaças. Disse Fábio Camargo ontem e hoje: ele vem me mandando recados, ameaças veladas. Sou deputado eleito pelo povo e não vou admitir pressão ou correr de um juiz que é um moleque criminoso, mas que tem toga de juiz. Vou notificá-lo para saber se ele é covarde, se esse juiz é covarde ou se vai assumir as ameaças que está fazendo. Fábio Camargo é peitudo, hein, cara? Tá chamando pro peito sem dó nem piedade. Deputado Fábio Camargo comparou ainda o juiz Corati ao relacionamento entre o juiz Fausto de Santos, da Operação Satiagraha, e o delegado Protógenes, que criou uma rede de grampos e investigações ilegais. O juiz Pedro Sansão Corati é o de Santos do Paraná. O deputado diz que iria enviar hoje ao gabinete do deputado federal Marcelo Itagiba, presidente da CPI da Câmara Municipal, documentos e decisões judiciais. Federal, Borghetti. Federal. É, presidente da CPI da Câmara Federal, documentos, obrigado. E decisões judiciais assinadas pelo juiz Pedro Corati, e pretende solicitar ao Conselho Nacional de Justiça o afastamento do Dr. Pedro Corati do cargo até que as denúncias sejam apuradas. Corati afirmou que vai avaliar as declarações feitas pelo deputado Fábio Camargo e que, se elas tiverem ultrapassado o direito de crítica, serão tomadas as providências cabíveis e criminais. Ainda de acordo com o magistrado, ele não tem imunidade parlamentar como deputado. Não inclui nessa imunidade eventuais práticas e crimes contra a honra. Agora, hoje, a Associação dos Magistrados do Paraná diz que vai processar e pedir a cassação do deputado Fábio Camargo. Saiu agora, entendeu? E o Fábio Camargo disse que não tem medo, que vai peitar o juiz. Saiu agora. O deputado Fábio Camargo diz que realmente o juiz Dr. Pedro Corati é um jovem marginal e um moleque criminoso, e ele vai provar isso. Então, se você provar, Fábio, prove, porque essa guerra é foda, cara. Agredir um juiz como você agrediu é porque você deve ter muito documentos nas mãos, não é, Ricardo? É, o Borghetti, eu acho que a forma... É claro que nós não vamos criticar a atitude do deputado estadual Fábio Camargo, e também não vamos criticar a forma de agir do magistrado, do juiz Corati. Agora, eu acho que o Fábio, antes de subir à tribuna da Assembleia, antes de expor a situação ao povo, à sociedade, aos seus companheiros parlamentares, eu acho que o Fábio Camargo, ele tem todos os meios. O pai dele é desembargador, né? É juiz, o pai do Fábio Camargo. O Fábio Camargo é formado em direito, né? Então eu acho que ele deveria, primeiramente, entrar na esfera judicial, chamar o juiz Corati à sua frente e explicar, e falar para ele: ó, o senhor está sendo sabe, é complicado, o senhor está mexendo comigo, eu não quero mexer com o senhor, vamos ver o que a gente faz por aqui. Mas não, o Fábio Camargo, a impressão que dá é que ele sentou numa cadeira e falou: poxa, se eu subir na Assembleia, se eu subir na tribuna da Assembleia e falar tudo que eu tenho que falar, eu vou puxar holofotes para mim. E isso para mim é bom politicamente. O presidente da Associação dos Magistrados que ele quer aparecer porque ele perdeu a eleição para prefeito. Justamente. Quer dizer, quer dar uma explicação. Mas cada um, né? De força Fabinha, meu ao amigo, povo. Tá, eu quero saber. Uma explicação de força ao povo. E isso não pode acontecer. Eu acho que, claro, nós não vamos aqui julgar o deputado Fábio Camargo, muito menos o magistrado, o juiz Corati, mas eu acho que ambas as partes ali erraram e as coisas não se resolvem dessa forma. Criou a guerra, agora pode apostar. Vai ter que aguentar o chumbo que vai vir. O colete vai ter que ser mais do que de aço. Vamos ao intervalo comercial. Se lembra que a menina da mala, que foi estuprada, estrangulada e colocada dentro de uma mala, até agora, 16 horas e 38 minutos. Ninguém descobriu o assassino da menina da mala encontrada na rodoviária. A Raquel, só balela e cascata. Não resolveram merda nenhuma. Cuide da sua filha, cuide do seu filho, porque a máfia da pedofilia está mandando na capital do Paraná também. A outra menina, a Lavínia, que foi assassinada essa semana em Curitiba, e que o mendigo, o catador de papel, estava escondido debaixo da cama, até agora ninguém está entendendo nada. A mãe ontem mudou a versão e confessou que ela é usuária de crack quando a menina foi morta. Segundo informações essas oficiais, para a mãe conseguir o crack, ela teria oferecido a menina para o cara comer, estuprar. Como a menina gritou, ele matou. Isso são suposições da polícia. Já já a gente volta. Aguenta aí. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. Você está ouvindo FusãoFM.com. A sua alternativa pop rock. Eu fui um grande empresário. Tive sucesso. Tive. Minha empresa chegou a faturar por ano. Nessa época, a gente contava com funcionários e filiais. Mas isso foi há muito tempo. Bem antes de eu começar a usar drogas. O uso de drogas consome as empresas. Cirela, para criar um programa de prevenção, acesse nosso site www.contradrogas.org.br. Associação Parceria Contra Drogas. A GVT é a operadora da escolha feliz. Feliz porque o atendimento próprio resolve, não deixa esperando. Feliz porque os preços são baixos, não chateiam. Porque a banda larga de até 20 mega não deixa ansioso. É fácil conhecer um cliente GVT. Ele nunca toma chá de camomila, não usa erva de São João, nunca ouviu falar em cava-cava. Só a GVT tem 1 mega por R$ 49,90. Ligue 103,25 e mude para a GVT, a escolha feliz. A sua alternativa pop rock. FusãoFM.com. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. Você está ligado no Rádio Notícia, Rádio Cidadania, Rádio Justiça Social, Rádio Polícia, FusãoFM.com, Cadeia Sem Censura. Mãe muda versão e confessa que consumia crack quando a Lavínia foi assassinada. Eu queria saber o seguinte: Queria saber o seguinte. É, continua aqui. Eu peguei isso aqui agora. Aí vem aqui. É... Ricardo Alexandre, você que anotou tudo isso aí, como é que é essa história? Bom, Borghetti, a mãe da menina de 9 anos de idade, a Lavínia Rabeck da Rosa, que foi encontrada morta em casa com sinais de estrangulamento no final desta última semana em Curitiba, confirmou à Polícia Civil, à Delegacia de Homicídios, que consumia drogas e estava em casa no momento em que a filha morreu. Em depoimento, três vizinhos afirmaram que a mãe, a papeleira Maura da Rosa, usava crack diariamente com o principal suspeito do assassinato, o andarilho Mariano Torres Ramos Martins, de 45 anos de idade, que, segundo informações, é foragido, é evadido da colônia penal agrícola. A Maura, ela não quis falar com a imprensa. Essa é a terceira versão que dá à polícia. O suspeito teria um bom relacionamento com a família e era visto constantemente comprando doces para as crianças. A Maura, a mãe da Lavínia, dava comida para Martins e supostamente consumia crack com ele no banheiro da casa. Segundo os depoimentos prestados nesta terça-feira, isso já foi comprovado. O padrasto, o Mário Luiz de Castro, não concordava com a relação e saía de casa. Foi o que teria acontecido na noite da morte de Lavínia. O delegado Rogério de Castro, que comanda as investigações do caso na Delegacia de Homicídios, afirma que a mãe não é suspeita do crime. Apesar de consumir drogas, os vizinhos dizem que ela jamais foi violenta com as suas filhas, nem em seus estados mais alterados de consciência. Maura levava todos os dias a filha para o colégio, o que, segundo o delegado, colabora, né, com a tese de ela ser uma mãe carinhosa, ser uma boa mãe, enfim. As investigações agora apontam para uma nova hipótese do que teria acontecido na noite em que Lavínia foi assassinada. Por volta de 19 horas da noite aproximadamente, Martins teria tentado entrar na casa de Maura para consumir drogas, mas teria sido impedido pelo padrasto. Pouco depois, Mário teria ido a um bar consumir álcool, o padrasto da garota. Em seguida, Maura chamou Lavínia, que brincava com uma amiga na casa de uma das vizinhas e que deu depoimento para a polícia nesta tarde. Ela chamou a menina para tomar banho e para ir dormir. Depois das 20 horas, mais ou menos, portanto, o Mário retornou do bar, o padrasto da menina. E a Lavínia em casa, o Martins então voltou para casa para consumir o crack. Hoje, ou melhor, ontem, em depoimento na delegacia, o acusado do crime, o Mariano Torres Ramos Martins, de 45 anos de idade, confessou o crime, disse que matou a menina e que não teve nenhuma ajuda por parte da mãe ou do padrasto da menina. Ele isentou a mulher de qualquer culpa. O que ele disse ao delegado foi que ele estava fazendo o uso de crack e que eles tinham apenas 3 pedras da droga. Ele teria fumado uma, a Maura teria fumado a outra, e a terceira pedra eles dividiram. Mas a Maura achou que aquilo não era o suficiente para deixá-la num estado de êxtase, ou seja, para deixá-la bem. E disse para ele: você tem dinheiro aí, Mariano? E o Mariano disse: tem. Ela falou: eu também tenho algum aqui. Eu vou sair e vou buscar mais drogas. O Mariano, isso em depoimento, ele disse que quando olhou para a cama, a menina Lavínia estava dormindo e o padrasto dela estaria num outro cômodo da casa, também dormindo, sob o efeito de bebida alcoólica. Quando ele viu a menina dormindo, ele se aproximou e iniciou um ato sexual que fez com que a menina acordasse e começasse a gritar. Como ele não queria que o padrasto acordasse e visse ele naquele ato sexual, ele pegou o barbante, o cadarço do sapato, e passou a estrangular a menina. Quando ele ouviu o barulho do portão, ele se escondeu embaixo da cama, momento em que foi encontrado pela Maura, a mãe da criança, que pegou uma faca ao ver a filha morta e saiu atrás do Mariano. O Mariano saiu pra rua, a vizinhança se atracou com ele, ele foi detido, flagrante, aquela coisa arada toda. O delegado que está presidindo o inquérito, doutor Rogério de Castro, da Delegacia de Homicídios, ele disse que não isenta a mãe da garota da culpa, Morgante. Ele quer agora arrolar ela no inquérito, quer tornar ela uma culpada também desse caso. O que eu acho correto, super correto. Porque veja bem, como é que ela recolhe uma pessoa, um andarilho, para dentro de casa e deixa esse andarilho em posse de uma criança de 9 anos de idade? Ele sobre o efeito da droga. E ela, sabe, ontem na delegacia deu o maior show. Agrediu a repórter da RIC TV aqui no Paraná, né, a Record aqui do Paraná. Agrediu amigos, companheiros aí, repórteres de rádio. Fez um show desgraçado. Só que no velório da menina, se você visse, ela chorava, a mãe chorava, e ela olhava do lado para ver se as câmeras estavam focando ela. E não saía uma lágrima do olho da mulher. Então eu fico pensando, é culpada ela também pela morte da criança ou não? A minha opinião, não de radialista, mas de cidadão, diz que sim. Eu acho que ela também deveria ser punida pela morte da criança. Agora, a minha opinião, como pai e avô, ela é uma filha da puta, o assassino é um filho da puta, tinha que botar os dois num paredão, mandar... Aliás, tem uma promotora em Londrina, que eu quero me lembrar o nome dessa promotora, que até que enfim apareceu uma promotora que está ao lado do Alborguete, do Cadeia, Sem Censura. Existe um projeto no Congresso, dificilmente vai passar, mas a promotora é a favor. Todo pedófilo tem que ser castrado. Todo pedófilo que gosta de comer criança é um filho da puta. Tem que mandar matar e cobrar a bala da família. É canalha, é bandido, é ordinário. Tem que pegar um vagabundo desse. Eu não quero, se você concorde ou não concorde comigo, cada um tem a sua opinião, vocês, meus amigos, o iogurte, cada um tem a sua opinião. O cara não é negro, não. O cara é um brancão, cara. Um brancão. Fuma crack, a mulher fuma crack, são tudo catador de papel, o mundo da miséria, que o Luiz Inácio talvez esqueceu de dar o cartão família para eles, né? É a miséria. A miséria. Onde uma mãe deixa uma menina com um chapado, com um vagabundo, e vai comprar pedra de crack para fumar. E o padrasto é um alcoólatra. Porra! O que eu vou falar aqui? O que eu vou comentar aqui? Ah, tem que mandar matar. E meus parabéns à promotora de Londrina, que está ao meu lado. Tem que mandar castrar mesmo. E tem pedófilo na elite dominante, tem pedófilo em tudo quanto é lugar, entendeu? Não é só aí esses pés de China, não. Agora, outra coisa que me deixou apavorado. Apavorado mesmo. Vá merda. Vá merda. Uma mãe que mexe com magia negra. Todo mundo está sabendo disso. Mas é um direito que eu tenho de comentar. Ela se trancou dentro da sua casa. Hoje é quinta-feira, dia 18 agora, e fez um ritual de magia negra. Coisa do capeta, do satanás, do gramunhão, da gramunhoa, coisa do demônio, demônio, E ela fez a magia negra, recebeu uma entidade do Satanás, e a entidade do Satanás falou o negócio seguinte: eu quero sangue para beber. Você tem que matar um filho seu. Ah, vá a merda, cara. Vá a merda. Ah, porra. Se fosse nos Estados Unidos, essa filha da puta já estava no corredor da morte. Essa dona de casa foi presa agora, antes de ontem. Ela matou um dos seus três filhos, o mais velho. Pô, o cara tinha 19 anos. Por que que não lutou com ela, porra? Com várias facadas no pescoço e outra no peito. O crime foi dentro de um apartamento da família, na zona oeste de São Paulo. Os vizinhos da assassina afirmaram que a mulher era adepta, ela fazia rituais de magia negra e era obcecada por sites da internet. Tem até sites na internet de magia negra. Como é que você faz para matar uma pessoa, para matar um bode? Tem sites na internet. Tem no iogurte também. Entendeu? E ela era obcecada. Ela, por sites desse tipo de magia negra, entraram em desespero depois que ela se trancou no apartamento, afirmando que precisava matar o filho, porque o demônio tinha pedido. Policiais militares foram lá, arrombaram a porta do apartamento, tentaram falar com a suspeita, mas ela não respondeu, com a assassina. Ao ouvir os gritos do jovem, os policiais invadiram o apartamento, mas já era tarde. Gravemente ferido, ele foi levado ao pronto-socorro municipal Bandeirantes, no Jardim Periperi, onde morreu. A assassina foi detida em flagrante e, mesmo internada para acompanhamento psiquiátrico, ela foi indiciada por assassinato qualificado. A perícia foi acionada, apreendeu duas sacas de cozinha utilizadas no crime, computadores e um saco de facas deixado sob o sofá da sala. Chama aí o rapaz aí para vir apresentar o programa. Bom, já estou terminando. Tá. Agora, deixa. Agora vem, bem. Isso é coisa do cão. Do cão, não. Eu respeito os animais. Isso é coisa do capeta. Essa vagaranha. Essa vadia. Essa ordinária. Desgraçada. Mata o próprio filho para beber o seu sangue, porque num ritual de magia negra, o Satanás disse a ela: olha, eu não sou daqui, eu sou de lá. Eu quero que você mate esse moço que está na sua frente, corte a garganta dele, põe o sangue num copo, onde tem a minha imagem do demônio, que eu quero tomar o sangue dele. Puta que eu pariu, me perdoe o palavrão. Pô, isso é coisa do... não é possível que uma mãe vai matar o próprio filho. O que que aconteceu, Ricardo? Vamos lá. O que você falou com ela? Depois eu vou ligar. Tá. Estão me ligando aí que querem... Eu fui convidado aí para participar de um filme aí em São Paulo. Se pagar, eu vou. Já tô dando o recado. Quero que eu, como é? Que eu apresente o programa Cadeia no filme. Justo. Para ajudar a polícia. Agora estão me ligando de Minas, que querem usar imagens minhas. Tem que pagar. Senão não tem negócio. De graça aqui não. São meus advogados entrando na justiça. Tá? e tira na hora. Agora, eu não posso entender como é que uma mãe mata o filho, põe o sangue dentro de um copo com a imagem do Satanás para tomar o sangue do rapaz. Ei, sua puta vagabunda, sua piranha assassina, tem que meter na cadeia. Não é na cadeia, não. No cemitério. Tinha que matar essa vagabunda. Matar. Pra que botar na penitenciária? Pra quê? Vai custar mais de R$1.000 por mês? Mandar pro colo pra do quê? Capeta. Pra quê? Mata. Tira o sangue dela, faz chouriço, dá pra jacaré comer, numa, dá pro meu jacaré aqui que eu tenho aqui no zoológico aí, ó. Entendeu? Ou traz essa vagabunda aqui e joga aqui no o jacaré comer. Ah, pra puta que eu pariu. Pô, eu não sei que mundo que eu tô vivendo, para o mundo que eu quero descer. Pelo amor de Deus. É, cada dia que passa tá mais complicado de você entender o que é que está acontecendo com a humanidade, né, Aurélio? Ontem ainda a gente comentava. Nós comentávamos que, aqui. Na hora que esse cavalo fez a cagada aí no computador. É, justamente. É, a gente comentava o seguinte, que a cada dia que passa, você vê mais horrores. Né? É o pai que está cobiçando a própria filha. É, existe. Existem casos assim. Por exemplo... no Nordeste, a menina ia tomar banho, ao Borghetti, e o pai ficava pelo buraco da fechadura, olhando a própria filha tomar banho e se masturbando. Né? Em sites de relacionamento, um outro pai, ele procurava fotos da filha dele e colocava, eu não sei como é que chama isso, computação gráfica, alguma coisa nesse sentido, ele colocava o corpo de uma modelo nua em cenas de sexo na cabeça da filha dele. Então, Photoshop. Ele fazia isso. Ele imaginava a filha dele em cenas de sexo. Quero contar um negócio aqui. Então, a cada dia que passa, você vê mais horrores no mundo. E você fica pensando, mas que mundo é esse que eu estou vivendo? Porque antigamente, eu lembro que... não muito antigamente, porque eu não sou tão velho assim. Mas na minha criação, para você ter uma ideia... O menino não tomava banho com a menina. No mesmo banheiro. Não tomava banho. Hoje é tudo liberado. Hoje o irmãozinho toma banho com a irmãzinha. Hoje a priminha toma banho com o priminho. Hoje é uma sessão desgraçada. A mãe, pra você ter uma ideia, ela jamais tirava uma peça de roupa na frente do filho. Hoje é uma sessão desgraçada. Tem mulheres que não tiram até hoje. Só se a sua tira. Existem. Não, só se a minha tira, por quê? Não, tô dizendo. Bom, a minha não tira. Tá, nem a minha. Ah, mas bom. Existem mulheres que tiram. Né? Vai rápido. Existem aí. Mulheres que tiram. Tá circulando hoje na internet. Eu não acreditei. A internet é a nova filosofia do mundo. Não tem. Você assiste jogo de futebol, você já está assistindo televisão, você já está... É um negócio impressionante. Eu estou falando agora para o Paraná inteiro, estou falando para o Brasil inteiro, estou falando para o mundo inteiro. Como chama aquela menina que foi assassinada lá naquela invasão do sequestro lá? A Eloá. Acredite se quiser. Está circulando na internet que a menina era garota de programa, dava para todo mundo, por isso que o cara ficou louco. Não acredito. Não, tá no site dela. Ela pelada, ela de calcinha, com poses sexuais. E não foi fotos montadas, não. Fotos legítimas da pessoa que mandou. Foi descoberto. Agora não me interessa se ela era ou não era. O assassinato foi monstruoso e esse filho da puta tem que pagar. Se ela tinha os problemas particulares dela, não me interessa. Mas tá circulando na internet. Acreditar, eu também não quero acreditar. Mas tá aí. Arquimedes, Walter, Thiago. Tô. É isso? Tô. Ô tio, tio, o Hélio, Ghost Rides, Rodolfo, JRD, Leitão, ô Leilão, aqui burro cavalo, que é isso aqui, Lulão, Rodrigo, Dedé, Guilherme, Miriam, Maricelis, olha aí, Cianorte, ouvindo aí o a Fusão FM.com. Tem um monte de gente aqui, depois a gente vai falar, tá? Então, eu não entendo, internet é um bicho também muito perigoso, né, Ricardo? Daqui essas coisas aqui. É, complicado. Que amanhã não tem muita coisa pra falar. A internet hoje, se você não prestar bem atenção, eu até acompanhei uma matéria do Sandro Dalpiccolo aqui da RPC, a Rede Globo, aqui no Paraná, em Curitiba. Foi lançada uma cartilha para as crianças aí que tem, né, o Orkut e tal. E a professora, ela diz, olha, não é bom proibir que a criança tenha acesso à internet, não é bom proibir que a criança tenha o Orkut, tenha o MSN, mas é bom monitorar a criança e explicar para a criança certas coisas com relação à internet, para que ela possa denunciar os pais e os pais, por conseguinte, aí denunciar as autoridades. Então, é muito interessante que os pais acompanhem a internet da criança. Porque tem uns pais irresponsáveis também, que eles dão o computador, dão a internet, vira as costas e sai e deixa a criança fazer ali o que bem entende, né? Bom, amanhã nós teremos o réu que foi condenado a 106 anos de cadeia por estupro e assassinato. Se vai cumprir, eu não sei. Usuários de crack foram executados ontem. Foram encontrados ontem na região metropolitana da capital. Da capital do estado do Paraná. Tá? Ontem. Polícia Militar prende duas pessoas e apreende 800 gramas de crack. Polícia Rodoviária apreende substância química com venda proibida no Brasil. Na maior operação do ano, a Receita Federal e a Polícia Federal prenderam 88 empresários por fraude em exportações. Entre eles, 20 eram funcionários da Receita Federal. Tá? Isso aconteceu na semana passada. Na semana passada foram cumpridos os mandados de busca. Eu não comentei, mas amanhã o Ricardo vai comentar. A Luana Piovani está fora da Rede Globo. Eu acho que ela deve estar passando por um baixo astral muito grande, essa menina, mas não quero comentar nada sobre isso, não, que isso é problema dela, não é meu. Ela é um baixo astral, sei lá, eu não quero. Agora, um caso mais macabro, caso macabro que eu vi, polícia prende um menino que gosta de cortar a cabeça de crianças. Vou repetir. Polícia do Paraná, prendeu um rapaz. Essa semana, prendeu o Alan dos Santos Oliveira, de 19 anos. Acusado de ter atirado em Igor Joaquim Matos, de 12 anos, e cortou a cabeça do menino, colocou numa mochila e jogou num lixão qualquer. Agora você vai perguntar, mas o Borghetti, por causa de quê? Tráfico de cocaína e crack. Mulher e criança. O caso do músico lá de São Paulo, você tem acompanhado, né? Uhum. O que está acontecendo na cabeça desses casais, hein? Quer dizer, foi isso aí desde terça-feira. É a possessividade, Warren. O que é isso, hein? Possessividade é aquela coisa do cara desde amar uma mulher e colocar na cabeça que ela é dele e de mais ninguém. Ou você é minha ou eu te mato. Se outro te encostar o dedo, você tá no buraco. Essa é a chamada possessividade. O cara toma posse da pessoa e mais ninguém pode ter acesso àquela pessoa. Você também é assim, possesso? Eu não. Você lembra de um fato? Eu sempre falo pra minha esposa, amo, adoro, sou louco pela minha esposa. Como um vagão de merda por ela. Mas se me largar hoje, eu agradeço. Obrigado. Já tive ouvido isso? Tem problema. Eu falo isso pra ela direto. Por quê? Não esquenta tá a cabeça. Atacado? Não, não esquenta a cabeça, Orguete. Não esquenta a cabeça. Esse negócio de, ai, eu não vivo sem a minha mulher. Ai, eu não vivo sem você. Isso aí não existe. Vive sim. Só fazer um pouquinho de força que vive. A mulher tá ligando pra você. Não, não é ela, não. É lá de Belo Horizonte. Vamos encerrar pra você poder conversar com a mulher. Não tô a fim de encerrar agora, não. Nossa. O problema é o seguinte, eu não tô entendido. Por isso você tá atacado desde ontem? Não. Nada a ver. Tô muito bem com a minha mulher. Meu casamento tá indo de vento em popa, graças a Deus. Nunca vivi tão bem com a esposa. Não aconteceu mais aquilo, assim, não, do franguinho, não. Tá, né? Tudo certinho com a minha mulher, graças a Deus. Mas eu sempre falo, se me largar hoje, não tem problema nenhum. Falta a mulher. Amanhã nós estamos na luta de novo. Vamos pro pau. Ok. Obrigado pela sua sintonia. Um beijo na sua alma. A gente volta amanhã às 5 horas da tarde. A gente volta amanhã às 5 horas da tarde. Na FusãoFM.com, no Cadeia Sem Censura, rádio, televisão, notícia, cidadania, justiça social. Só um recadinho. Esta vagabunda, essa putinha safada, tá? Que matou o filho para o capeta tomar o sangue dele, vou repetir para você que me mandou uma mensagem. Ela é vagaranha, vagabunda, misturada com puta e com piranha. Gostou, gostou. Não gostou, foda-se. Boa tarde e um beijo na sua alma. Você ouviu Cadeia Sem Censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborguete. Você está ouvindo FusãoFM.com. A sua alternativa pop rock. Eu tinha acabado de passar na faculdade de... Minha família inteira estava feliz. Meu pai até me deu um...